bem, estou no paraíso. Sou Rafael Salimena e vai começar o Mimimi. Rio de Janeiro está Rafael Saldanha. E aqui é terra quente, não é lugar para nerd, não. E direto da Austrália, Diogo Brito. Joguei meu D20 aqui, tirei 13. Parece que eu vou ter uma participação de mediana a boa nesse Mimimi. Caros ouvintes, estamos aqui hoje inaugurando nosso podcast para falar de um tema já debatido a exaustão na podosfera brasileira. Tão debatido que já deu um saco, viu? Sim. Eu já acho o termo podosfera uma coisa ridícula, viu? Ridículo sim. Concordo. Nós vamos falar hoje sobre a glamourização da nerdice, esse fenômeno que deu poder a quem estava acostumado a ser jogado no lixo na escola. Mas a gente volta depois dos e-mails. Se você não quer ler os e-mails, vá para 7 minutos, 36 segundos. 7 minutos, 36 segundos. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Eu tomar chute na boca? Antes de mais nada, mesmo que já tenha sido feita a exaustão, vamos definir, né, cara? O que é ser nerd pra vocês? Aí é que tá. Eu acho que a atual definição de nerd tá muito perdida. Porque por mais que falar, a palavra nerd apareceu no livro do Dr. Seuss, mas todo mundo, acho que da nossa geração, conheceu nerd pelo filme que é A Vingança dos Nerds. E o nerd do filme não tem nada a ver com essa figura inteligente ou com essa figura que gosta de cultura pop. O nerd do filme nada mais é do que o cara que é excluído. Você pensar, pô, tem um dos nerds lá que é o Melecão, que ele só é porco. Ele não é inteligente, ele não é bonito, ele é só porco. O cara burro da Alfa Beta, que era a fraternidade do Mauricinho, o cara burro, quando é expulso, ele vira nerd. Então, porra, que bosta é essa que agora cultura pop é nerd? Que agora ser bonito é nerd? Cara, esse filme era muito bom mesmo, né, cara? Resumiu tudo o que precisava. Eu queria que todos os nerds fossem igual o Lamar, o mundo ia ser muito mais divertido. Pois é, cara, pra mim ser nerd, quando eu tinha 12, 13 anos, talvez eu cheguei naquela estrada da vida, né, onde bifurca e você tem duas opções. A primeira é você ser popular e a segunda é você ser o resto, né. Então assim, é engraçado porque, pelo que eu me lembro do colégio... Diogo, só uma coisa, você já não é nerd. E se você tinha duas opções... Se você teve a opção de ser popular, você já não é nerd. É poser, porra. É poser, exatamente. O nerd não teve a opção de ser popular. Não, cara. Eu gosto de videogame, cara, eu juro. Mas é por causa de gente igual você, não. Que não era pra ser nerd e acabou virando, que a nerdice tá nessa merda que tá aí hoje, cara. Pô, cara, então não vou falar nada não, cara. Shame on you. Não vou falar nada não. Vai pegar a mulherzinha lá fora, então, em vez de ficar fazendo nerdcast. Nerdcast agora. Aí parei o mais derrota de todos. De todos. Não, esse vai entrar e pronto. That's what she said. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Eu tomar um chute na boca? Pra mim, o ser nerd é muito o que vocês dois falaram. Tem duas fases. O que era nos anos 90, quando a gente foi criança, no início, e o que é hoje em dia. Naquela época, ser nerd era simplesmente você ser excluído. O cara que não era popular era nerd. E hoje em dia, o nerd é o cara que é obsessivo por cultura pop. É o cara que passa mais tempo absorvendo e discutindo livro, filme, quadrinho, música e videogame do que viver na vida, de fato. Porque não é qualquer obsessão que caracteriza um nerd. O cara que tem obsessão por carro não é um nerd, tá? Não é o nerd do carro. Então, o que eu queria dizer com essa bifurcação não é que você pode escolher, mas é que você, de certa forma, você toma uma consciência que você pode virar o playboy ou você vira o excluído, né? E nesse colégio que eu fui, que era basicamente o pior colégio de todos os tempos, você... Ah, cara, na boa, você acha que esse colégio era o pior de todos os tempos? Pô, a gente cresceu muito no leite com pera, a gente estudou no mesmo colégio e bullying praticamente não existia ali, cara. Você tinha que ser muito retardado pra sofrer bullying naquela escola. Os playboy eram tão playboy que o cara não queria nem sujar a mão batendo nos outros, o cara jogava vôlei, pô. Mas aqui, vamos combinar, nós três somos o que, talvez não sejamos aqueles nerds clássicos, mas somos... O que a cultura pop hoje em dia chama de nerd, certo? Estamos gravando um podcast, né, cara? A gente... Sim, não tô falando que os caras queriam ser vistos comigo, não, né? Não é isso. Eu vejo o seguinte, eu tinha amigo que era playboy, eu tinha amigo que era... Ah, toma no cu, Saldanha, você era playboy, não, pô. Eu não era playboy, cara. Eu cansei de ver suas fotos de Mauricinho, eu já. Eu quis ser playboy, eu tentei, mas não foi aceito na gangue. Pose. O que é pior, cara? Um nerd sucedido ou um playboy fracassado? Mas todo nerd tem um pedaço de playboy fracassado. Todo nerd, pelo menos, fez uma tentativa. Não, nunca tentei. Vai tomar seu cu. Nunca tentei. Nunca. Teve uma vez que eu entrei em loja de marca quando eu era criança. Falei, mãe, que os meninos estão usando isso aqui. Não. Isso aí. Pô, mas um traço da Playboyzice que você não teve não quer dizer que você não teve todos os traços, né, cara? Alguma coisa você fez, velho. Mas isso vem de berço, pô. Você nasce com cara de Playboy ou com cara de nerd já. Isso a vida escolhe pra você, pô. Será? É isso que eu tava falando antes. Se bem que hoje em dia tem academia, né, cara? O nego entra na academia e sai um cara com cara de retardado, só que forte, né? Cara, eu conheço tantos assim. Eu também, cara. Tem também. A cara de mongol. O famoso mongol gigante. Famoso mongol gigante, exatamente. Cara, esse é o maior, assim, todo mundo conhece pelo menos 12 pessoas que eram retardadas, né, que agora ainda são, mas são fortes, né, cara? Isso é muito verdade mesmo. E sabe o que eu acho muito engraçado, cara? Eu tenho uma certa simpatia por esses tipos, assim, os caras são meio que o bom selvagem, assim, pra mim. Não, sabe? Mas aí que tá, tem aquela frase que você conhece o verdadeiro caráter da pessoa quando você dá poder. Tem muitos desses que eram retardados, quando ficam grandes, ficam escrotos. Eles, na verdade, eles só não eram escrotos porque eles eram fracos. Eles eram gente boa por sobrevivência. Quando eles ficaram fortes, eles ficaram escrotos. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? Da nossa época era o viver eternamente com medo, sacou? Era andar pelos cantos do corredor, nunca pelo meio. Cara, eu nunca tive essa parada de ter medo de apanhar e tudo mais. Assim. Porque você não era nerd, caralho! Por isso que eu tô falando, a gente no nosso colégio a gente não tinha isso, sacou? Mas os outros tinham, então eu ficava ouvindo os relatos de quem estudava nas outras escolas e ficava, caralho, eu não posso deixar transparecer que eu gosto dessas coisas, sabe? Homossexual ou... Parece que é um crime, é, né, cara? É muito parecido com o homossexualismo, cara, o lance de sair do armário ou não, porque olha só, tinha uma época que eu comprei uma carteira dos Cavaleiros do Zodíaco. Ai, cara, aí vem. Era uma carteira muito maneira pra época, porque ela tinha aquela coisa que quando você mexe, muda a imagem, sabe? Aham, uh-huh. Eu lembro dessa carteira. Puta que pariu, época maldita. E eu falei, caralho, os Cavaleiros do Zodíaco, e era mais ou menos a mesma imagem, com a armadura antiga e a armadura nova, entre aspas, sabe? Então eu falei, caralho, melhor carteira do mundo, comprei a parada, e aí eu tinha duas carteiras. Uma carteira triste de couro preto que eu usava na escola e a carteira colorida do Cavaleiro do Zodíaco que eu usava no meu dia a dia, sacou? No seu dia a dia ou só dentro de casa? Não, eu andava pelo bairro, comprava revista na banca, essas coisas, com a carteira do Cavaleiro do Zodíaco, sacou? Então, era muito viver no armário. Se nego visse a carteira do Cavaleiro do Zodíaco na escola, eu tava morto, sabe? E aí eu lembro que teve uma vez que, na época, a gente comprava Herói, né, cara? Só pro ouvinte desavisado, não é revista de super-herói, né? Tinha uma revista chamada Herói, que era a revista do nerd da época. Existe site dela ainda. Exato, exatamente. E aí eu comprei revistas Herói com a carteira do Cavaleiro do Zodíaco em cima. Quando eu tô pagando, eu olho pro lado, tinha um cara que era valentão da escola. Valentão não, né? O cara era popular na escola só. E aí o cara me cumprimentou, ele era gente boa e tal. Ele olhou pra carteira e pra revista, ele simplesmente fez uma risadinha de desdém e deu tchau. Cara, eu acabei... Ele podia estar comprando a G Magazine e não ia ser tão ruim como tá com a carteira do Cavaleiro do Zodíaco. Eu tava querendo morrer naquela hora e eu acho que eu aposentei a carteira do Cavaleiro do Zodíaco pra sempre, que eu vi que nem fora da escola eu tava seguro. Caralho, uma história muito triste, né, cara? Não, tô falando sério, eu tô tocado aqui, não é? Sim, você vê, tipo, até quem não teve experiências cruéis por causa de nerdice tinha esse constrangimento, assim. Mas essa é a que mais machuca. E era muito estranho. Machuca o coração. Que na época a gente ficava pensando, eu falava, porra, cara, se esses quadrinhos que eu leio aqui virasse filme e tal, o nego ia ver o tanto que isso é maneiro. Cara, virou filme, os filmes são muito piores do que esses quadrinhos que eu lia com 14 anos, que eu era discriminado na época, e hoje em dia todo mundo e gosta. E a galera adora, né? A galera ama os filmes. Exatamente, cara, eu tinha 13 anos, não era pra eu ter vergonha dessas coisas, sabe? É coisa que criança consome, porra, aqueles caras estavam errados. Não, a real é que a gente teve uma geração de crianças que queriam virar adulto e agora os adultos querem virar criança de novo. Exatamente, a gente sempre foi imbecil, sempre quis ser criança. É, por aí. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? Você lembra uma vez, cara, que a gente foi ver o filme dos Power Rangers no cinema? Caralho, cara. Cara, a gente tava com vergonha de pastor evangélico em boate gay, sacou? E o pior, Diogo, a gente brigou pra ter o pôster. A gente levou o pôster pra casa. Não é que a gente foi, aí no meio a gente saiu e falou assim, pô, cara, a gente tá ficando velho já, né? A gente curtiu cada segundo mesmo, mas assim, não podia mostrar, né? Porque, porra, tava certo. A gente foi amarradaço no filme. E quando a gente foi ver o Pokémon, que a gente já tinha uns 15 anos de idade já. O Pokémon já tinha dado a volta. Naquela época, não. Até pegar esse hype do Pokémon, era pecado falar que curtia. Sabe qual que é o lance, cara? No nosso colégio lá, teve uma época que dividiu as turmas de um jeito muito extremo, assim. Os caras que eram mais playboys ficaram numa turma, e a minha era... Até os caras que eram playboys eram os caras muito gente fina, sabe? Então, dentro da sala de aula, acabou qualquer tipo de bullying e tal. Eu e o outro camarada nosso, que também era muito nerd na época, a gente acabou virando os mascotes da turma, assim. O pessoal gostava, a gente achava muito engraçado essas coisas que a gente fazia. Então a gente começou a virar popular por ser nerd, já foi essa virada. Caralho! Cara. Começou enquanto a gente ainda tava na escola, tipo, segundo, terceiro ano. Então o pessoal achava a gente figuraça, assim, eles adoravam a gente. E a gente já assistia Pokémon, falava pra todo mundo, levava a revista em quadrinho pra aula e tal. Foi... Então, em essência, você era o Pikachu da galera. Era, né? Vocês pegaram a virada, porque eu sou 2-3 anos mais velho que vocês. Quando teve filme de Power Ranger, Pokémon, eu já tava com uma idade que eu tava além da vergonha, eu não podia nem pensar em fazer essas coisas. Mas na minha época de moleque, não tinha filme. Quadrinho, você praticamente era pedir pra tomar porrada pra você abrir quadrinho no recreio, na escola. Porra, Saldanha, quantos anos você tem? 60? Pois é. Você é um ano mais velho que eu. Cara, são 2 anos de diferença. São 2 anos de diferença que faz uma diferença muito grande. Na sua época não tinha filme? Por que isso? Não tinha, os filmes começaram a sair. Não, os filmes começaram a sair, eu já tava com 16, 17 anos. Aí, como eu disse, já tava além da vergonha. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Eu tomar chute na boca? Talvez o meu primeiro grande contato com o universo nerd tenha sido quando eu conheci o cara que hoje é um dos meus melhores amigos e na época... Você fica falando que é dos melhores amigos porque você tá longe, porra. Vou botar essa merda num pacote e mandar pra você na Austrália pra você ter que aguentar ele aí, ué. Já falei que tenho até saudade do peido dele, cara. 3 anos sem se sentir aquele cheirinho, dá até uma saudade. Mas era um garoto, né, vamos dizer assim... ligeiramente obeso. A obesidade dele na época fez que a gente criasse uma unidade de peso. Quando o cara chegava a 100 quilos, era um o nome dele. Igual tem uma libra, um quilo, uma tonelada, a gente falava um fulano. E o cabelo dele era... Porque teve aquele lance, quando você era criança, tinha aquele corte asa delta, né? E o desse meu amigo, ele era mais ou menos assim, o meio termo entre o querer ser rock and roll e o ser asa delta. Então... A gente chamava aquilo de cabelo Cristóvão Colombo. Eu nunca soube ao certo porquê, mas fazia muito sentido, cara. Fazia sentido, cara, é verdade. E eu lembro, eu não lembro como aconteceu, mas assim, eu devia ter uns 14, mais ou menos. E eu comprei aquele card game Wildstorm, que era da Image, né? E aí quando eu tentava jogar, eu não conseguia entender. Eu acho que eu vi ele jogando um dia no colégio, eu falei, pô, esse cara é retardado, né? Pô, tá jogando card game no colégio, então ele tem um quê disso que eu tenho, que eu não sei o que é. Que era nerdice, né? Aí eu fui conversar com ele, e assim, eu nunca vi alguém saber tanto sobre um assunto, incluindo assim, professores e tudo mais, assim, nunca vi alguém ser tão bom e ter tanto empenho e tanto amor, tanta paixão pela parada. Ele me explicou tudo assim, em 5 minutos, você viu o olhinho dele brilhando assim, poxa, falando, nossa, isso aqui dá mais um de dano. Eu não jogava RPG ainda, né, assim. E aí, pô, a palavra dano pra mim, né, ela tava ligada a esse lance de RPG, então assim, o cara, ele saca de card game, mas ele também saca de RPG, e aí eu comecei a ficar amigo do cara, e aí eu entrei de vez no universo nerd mesmo, né? Porque com ele eu entrei pro meu primeiro grupo de RPG, que foi, assim, basicamente o seu batismo de fogo. E com tudo aquilo que vem, né? Card game, estátua, ficar pintando. Ninguém tá saindo na balada pegando mulher, tava pintando estatuazinha, né, cara? Já pintei muito, já. Minhas miniaturas são pintadas profissional aí. Os amigos ligavam, pô, peguei a Jaqueline, né, de noite. Ah, mandou bem. Aí eu ligava pro Salimena. Pô, cara, hoje eu pintei o mais 3 de dano, não sei o que, lá da espada. E ficou igualzinho, cara, o veneno. Não pegava ninguém, cara. Os caras ficavam se juntando, inventando história pra poder mentir junto. Você acha que nego daquela idade ali tá pegando alguém? Pois é, né, cara? Mas essa cicatriz não fecha, cara. Eu ainda lembro deles pegando. Eu nunca vi, mas na minha cabeça eles pegavam todas as mulheres que eu queria pegar. Não pegava, depois ia jogava RPG e pegava as mulheres, né? Cara, apesar de eu ser um grande amigo desse que você falou também, não foi ele que me iniciou na nerdice. Foi um outro que talvez tenha sido a criança mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Pra você ter ideia, a gente tava no recreio ali e o cara de repente virava e falava, pô, olha pra aquela região do céu ali. Aí o cara apontava pra cima e você via um brilhozinho. Aí, porra, que caralho, que porra é essa que você fez, sabe? Cara, não, é a hora que o satélite ia reposicionar. O cara tinha anotado e tava marcado no relógio. Caralho. Então a gente começou a andar junto. E ele que me iniciou até nas histórias em quadrinhos, sabe? Eu já comprava Homem-Aranha já de vez em quando, mas era como comprar a Turma da Mônica, assim. E na época o desenho dos X-Men dos anos 90 estava bombando muito. E ele tinha coleção de X-Men, ele sacava tudo nos quadrinhos. Então aqueles personagens que eu entendia tão pouco ali, ele tinha a história, o background do cara inteiro de cabeça, tinha revista pra emprestar e tal. E foi aí que eu comecei a virar nerd de verdade, pegar essa coisa da coleção mesmo, de sacar muitos dos personagens que você tá lendo. E aí eu acabei indo jogar RPG com ele também. E um dia ele me explicou, eu falei, pô cara, você quer jogar com a gente e tal? E eu, pô, mas como é que funciona esse jogo? Eu falei, ah cara, é difícil explicar, você tem que ir e tal, e ver qual é. Tá aparecendo a explicação do que é RPG pra aquela novela do Rebelde lá, que os amigos nossos colocaram no Facebook. Putz, esse vídeo é sensacional, cara. Eu falei, cara, o maior erro daquele vídeo é ter mulher gostosa do RPG. Isso é a coisa mais irreal que tem. Eu nunca vi tanto nerd nervoso com a parada junto. Pô, foi muito bem sucedido, né, cara? Esse vídeo vale um link, né, cara? Com certeza, com certeza. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Eu tomar a chute na boca? É uma casa portuguesa, com certeza. Vocês estão falando de história de começar RPG. Como é que 2 anos fazem a diferença? Quando eu comecei a jogar RPG, não existia livro publicado no Brasil ainda de RPG. Eu tinha, era uma pasta com um livro de Portugal, xerocado só alguns pedaços, não tinha o livro todo. Era só a parte que fazia personagem, a parte que fazia monstro. E aí a gente tinha que fazer os dados. Fazia com massa de modelar, com durepox, o formato dos dados. Quando eu vi o primeiro conjunto de dados... Caralho, cara, não é possível, não acredito nisso. Não, para, Saldanha. Agora tá queimando o filme já, cara. Eu tô falando sério, gente. Isso aí era 93, cara. 93 e não tinha filme de RPG, não. Era uma coisa meio que mais ilegal mesmo, passando de mão em mão, ninguém fala sobre isso em público, porque era uma coisa vergonhosa. Então, eu acho que, assim como tem o vídeo da novela Rebelde, lá das meninas aprendendo a jogar RPG, aquilo é coisa que as meninas novas que estão na escola hoje assistem. Então, eu acho que não deve ser raro você ter menina bonitinha em grupo de RPG hoje em dia. Cara, eu tenho um amigo que tem uma loja de RPG e fala que a questão é a seguinte: não existe mais jogador de RPG. Os jogadores de RPG de hoje são os mesmos caras que jogavam há 10, 20 anos atrás. É o cara que tá já com quase 30 anos. Ô, velho, me fala onde é que esses caras estão, que eu tô suando pra arrumar grupo aqui, cara. Exatamente, esse é o problema, porque as pessoas jogam hoje com os mesmos grupos de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Não tem uma renovação, não tem moleque novo aprendendo a jogar RPG. O RPG acabou hoje. Ih, eu começou a polêmica, hein? Decretou o fim do RPG. Não, cara. Não, o RPG foi morto nesse BBB. Mentira, cara. Pelo menos no Brasil, você tem é card game. Você não tem mais RPG. Nem vou entrar no mérito do quarta edição, que aquilo ali não é RPG, mas eu acho assim, eu ainda consideraria. Amanhã a gente vai ler o Marilyn Manson falando: eu matei o RPG antes do Saldanha. Todo mundo começou a brigar quem matou o RPG primeiro. Não, é muito triste, cara. Eu não queria estar matando o RPG, não. Esse RPG já tá morto. Eu só tô constatando o óbito. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Eu tomar chute na boca? Vocês lembram qual foi a maior nerdice que vocês já fizeram na vida? Já, ué, a maior nerdice que eu fiz na minha vida foi pegar um ônibus, ficar 7 horas dentro do ônibus, indo pra São Paulo pra ir ver uma exposição de Star Wars e voltar. Puta que pariu, pior que eu tô nessa história, achei que você fosse esquecer disso. Ué, você tava junto. Foi uma viagem mais nerd do que o mundo pode conceber. A gente foi com 2 amigos nossos e na época a gente pelo menos tava saindo bastante, bebendo bastante. A gente, pô, vamos pra São Paulo, né? Lugar novo, conhecer as boates, o caralho aquário. Aí a gente foi com 2 camaradas. Camarada nosso que era um tão nerd quanto a gente for pra ver o Star Wars, arrumamos um albergue, né, pô? Clima de albergue, juventude e tal. Bicho, deu 10 da noite, o nego tava pescando pra ir dormir já, a gente fechado dentro do quarto, tudo no escuro, e tipo assim, não teve noite, cara, não tinha jeito, todo mundo capotado pra dormir cedo e tal, e acordar no dia seguinte, comer e ir embora. E aí eu lembro que a gente foi na exposição à noite, né, voltando pro albergue, fomos dormir, eu acordei às 6:30 da manhã, mais ou menos, com os barulhos no quarto, eu tava no parte de cima do beliche, né? Eu olhei pra baixo pra ver o que era aquilo, um desses amigos nossos tava com um sabre de luz que ele tinha comprado na véspera, na cena mais Star Wars Kid que eu já vi na minha vida, sabe? O cara era um Star Wars Kid naquele momento. E o sabre fazia o barulhinho, sabe? Bom, bom, bom. E ele empolgadaço. Eu falei, cara, eu não qual vou. Qual a idade do cara? Não, sei lá, 30. Olha só, isso foi há 4 anos atrás, ele tinha só uns 26, 27 anos. Eu falei, cara, não vou nem acordar pra brigar, sacou? Depois eu brigo na hora que eu acordar de verdade. Virei pro lado, dormi de novo. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? Eu lembro quando eu devia estar na, sei lá, 15 anos de idade, mais ou menos. Eu tinha pego uma menina já, não era tão virgem de boca assim, né? Sabia um pouquinho mais sobre a vida. Mas estava no auge do RPG, né? Então, assim, se eu tivesse que escolher balada ou RPG, poxa, sim. Uma hora de RPG eu ficava 6 meses sempre balada, assim. Fácil, fácil. Porque RPG era praticamente a coisa mais importante da minha vida. E eu me lembro quando eu ganhei um item lá fantástico. Talvez o item mais controverso da história dos RPGs. Era o... O dente da Anaconda, a minha guerreira. Porque eu era um daqueles caras que jogavam com mulher, né? Você jogava com mulher desde cedo, sim, cara. E o segundo personagem RPG foi mulher. Eu já sofri bullying por ter feito personagem mulher já, cara. Olha que derrota, você sofrer bullying entre a mesa do RPG, cara. Mas aí é o conforto que você tem com a sua própria sexualidade para brincar de ser mulher. Cara, quanto tempo você ficou pensando nisso? Pô, eu tive que falar isso várias vezes, desde quando eu era moleque, né, cara? Enfim, eu ganhei esse dente da Anaconda e toda vez que eu injetava esse dente, ele tipo injetava um veneno em mim que me dava um D4 de cura. Mas o bizarro é que eu podia usar assim, sem limite. Eu tava no nível tipo 8 já naquela época, eu tinha 2 ações por turno. Eu podia assim, basicamente curar 8 de dano, né, por ação. E só funcionava em mim. Então assim, todo mundo me odiava no grupo, né, porque eu era o cara que tinha isso. Caralho, cara, o item é muito roubado. Não, o item é sem noção de roubado. Mas na época eu já sabia disso. E essa emoção que eu vivia, eu vou abrir o coração muito agora. Eu acho que eu nunca na minha vida tive uma felicidade tão plena. Nada na minha vida poderia me completar como ter o tal do dente da Anaconda. Eu era tão feliz por causa disso. Eu tava no recreio, assim, eu não tinha dinheiro pra comprar lanche. Eu me alimentava da lembrança do dente da serpente. E, não, é sério. Pô, eu tô quase chorando aqui agora. Cara. Para, pelo amor de Deus, tô ficando deprimido aqui. Eu tenho um elo espiritual com isso muito grande, cara. Você não tá entendendo, cara. Cara, você quer um abraço? Eu adoraria, cara, um abraço agora, mas eu não tenho ninguém por perto, então vou ter que me contentar com as lembranças. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? Uma das maiores nerdices da minha vida, uns 6, 7 anos atrás, que eu paguei mais ou menos uns R$500 em 10 formatinhos do Homem-Aranha da Abril, no número 1 a 10. Valeu a pena, assim, eu tenho elas com carinho guardado aqui até hoje, mas pô, foram umas 500 pratas mais ou menos por 10 revistas, cara. É, eu também paguei 300 pila no Sábio de Luz. E é pesado, né? Você pagar R$300 num brinquedo que não é um videogame, você vai usufruir ele pouquíssimo. E o meu último gasto de nerdice foi sábado passado que eu comprei um Nerf. Que é isso? Nerf é tipo um revolvinho de espuma. Mas eu acho muito maneiro, cara. Retardo. Oh, Diogo, digita aí no Google, Nerf. Vem uma tempestade amarela na sua cara, cara. Um monte de coisa amarela com as crianças felizes. Cara, tem uns negócios muito maneiros, cara. Eu comprei um Nerf modesto, mas tem metralhadora antiaérea. Ah, isso aí é um clássico, velho. Pô, essa parada é do caralho. Essa parada é do caralho. Caralho, eu tô sozinho nesse mundo, cara. Não quero viver mais, não. Viu? Saldanha, como é que chama aqueles bois que tem no universo Star Wars que nego usa pra abate? Banta. Onde tem um Nerf? Nerf é um menorzinho, não é um boi, não. É tipo uma ovelha. Olha só, vivendo e aprendendo. O meu amigo, que eu vou falar o nome dele porque ele nunca vai ouvir isso mesmo, né? Ele é um cara muito de boa, chama Steven. Ele é gerente de onde eu trabalho. Então, assim, é um cara bem sucedido, tem uns 28 anos. Então, assim, já não é mais moleque, né? E você acha que o cara não vai ter esses resquícios de nerdice, né? Mas, assim, ele é viciado em qualquer coisa do universo pop. Ele é um nerd à décima potência e que curte tudo. Não há nada que ele não curte. Você vai pegar qualquer DVD, qualquer série, qualquer tempo, ele vai saber. E nessas convenções que tem aqui, se você pagar $50, você pode conhecer uma celebridade. Né? Tirar foto com a celebridade, pegar autógrafo e tudo mais. Nessa que eu fui, tinha o cara que fez o Mini-Me, do Austin Powers. Alguém sabe o nome dele aí? Werner Troy. Isso. Tinha a mulher que fez a cheerleader do Heroes. Putz, que bosta. O rei do Game of Thrones, que eu esqueci o nome agora. Ah, é o Mark Eddy. Isso. Tinha o Eric Roberts. Tudo isso. Então o cara foi ligar só uns $300 pra poder tirar foto com essas pessoas, né? Mas o mais bizarro é que ele é viciado na Buffy, a Caça Vampiros. E quem tava lá não era a... Quem que é? Sarah Michelle Gellar? Não era ela. Era tipo assim, sexto escalão, assim. Era a super reserva, assim. Devia ser aquela que é demônio lá. Cara, a reação dele quando ele viu ela me lembrou eu vendo o meu dente de anaconda, assim. Essa volta toda era pro dente de anaconda, pô. Eu não consigo esquecer, cara. Eu não consigo esquecer. Ele, cara, o cara, pô, bem sucedido de gravata, terno já, no meio daquelas, dos nerds, tudo vestido de avatar, daquelas porra tudo, né? O que tinha de Bane nessa conferência, puta que pariu, cara. Hello, internet. Bane here. A cada 5 pessoas que você via, 4 era o Bane. E uns caras tudo fraco vestido como Bane. Pelo menos já tinha passado já da época do Coringa, né, cara? Porque puta que pariu. Não, cara, acho que pior época pro cosplay, acho que mesmo os cosplayers devem falar que isso era uma época negra, foi a época do Matrix, cara. Não, o Corvo antes. Corvo. Não, mas o Corvo não existia cosplay, cara. O Corvo era uma coisa meio pós-pobre ainda. Cara, o Corvo, eu lembro quando tinha festa fantasia, eu chegava na casa dos nossos amigos, tinha 3 Corvos, né, esperando pra sair. Já fui muito Corvo já, meu amigo. Eu tava jogando em direto, esperando você subir a carapuça aqui, pô. Pior do que o Matrix era o Man in Black, né, cara? Não, o cara vem fantasiado de Man in Black, eu acho que é segurança, cara. Ele substituiu o Man in Black pelo CQC aqui no Brasil, né, cara? Ah, tem isso também. Vai um monte de cara de preto, de óculos escuros, com os microfones na mão. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? Cara, o meu maior gasto nerd, com certeza também foi o que mais valeu a pena. E agora é o momento de tirar onda, mas não dá pra fazer sem falar, né, cara? Quando eu fui na Nova Zelândia, eu fiz a turnê do Senhor dos Anéis. Por $300. Eu acabei de ver aqui, acabei de receber o anúncio de uma promoção que tá dando uma pantufa de pé de hobbit, com pé peludo. Ah, eu vi essa pantufa, é muito do caralho a foto. Mas o meu pé já é peludo desse jeito, cara. Mas então, nessa minha excursão aí, que vocês estão muito interessados em ouvir... Ah, velho, pô, bem almoço, você andou no meio do monte de mato. Falando de pé de hobbit aí, cara... O que rolou, que foi engraçado, é que o cara foi me pegar no meu albergue que eu tava lá, e aí tinha um... Claro, né, tinha um asiático lá na van, né, cara? Eu tenho certeza, cara, que o asiático nunca viu Senhor dos Anéis na vida. Ele não leu, não viu o filme, não sabia nada. Ele não falava uma palavra de inglês. Era só eu e o asiático nesse dia, porque era tipo uma segunda-feira, assim. E aí o guia, empolgadaço, cara, assim, da pressão, me levando pra ir comer. Aí você ia no restaurante, tinha lá, lemba ou crumb? Ah, pô, o crumb devia ser o pãozinho mais barato e o lembas era mais caro, né, que é um upgrade. Ovos Boromir, choose wisely, Boromir didn't. Como é que você traduziria isso? Escolha sabiamente. Porque... Sabiamente. Pô, escolha sabiamente porque Boromir não escolheu. Qual que é a teoria da parada? O cara ficou mal porque ele comeu o ovo errado? Não, Boromir morreu, né, porra? Ah, sim. Beleza. Enfim, o cara levava a gente pros lugares onde o filme foi filmado. E aí, o cara era muito bizarro, cara. Ele era muito esquisito. Ele escondia, assim, atrás da árvore, sabe? Ele não escondia na van dele. Ele desaparecia ali num arbusto, assim. Aí ele tirava umas vestes, assim, que lembravam do filme, né? E, assim... vestia a gente com as vestes dos personagens e tirava foto da gente, né? E o asiático, cara, ele não tava nem um pouco interessado em fazer isso, sabe? Ele tava vestido de quem? Não, a gente vestiu de tudo, cara. A gente vestiu de hobbit, vestiu de... Eu quero ver foto disso, cara. Eu tenho foto, tenho vídeo, vai ter um link aí pras fotos. E tem uma hora que você tem o Saruman andando com o Gandalf no meio de uns prados, assim, tudo verde, assim. E aí você vê, eu andando com um cajado, cara, eu tô curtindo muito o momento, eu tô assim, eu sou uma criança feliz, cara, assim, você vê eu rindo, assim, sabe, pô, eu sou o Gandalf, cara, e o asiático do lado, cara, puto pra caralho, doido pra ir pra casa já, sabe, querendo ir comer os noodles dele lá. Uma parada maneira que a gente passou em frente à casa do Peter Jackson, papo de guia, né, cara, nunca vou saber se era a casa dele, né, mas ele falou, não, o Peter Jackson tá na Nova Zelândia agora, né, porque ele tá terminando de arrumar os detalhes finais da pré-produção do Hobbit e tudo mais, né? E aí a janela tava meio aberta, assim, né? Quando a gente passou em frente, né? E tava rolando uma luz de TV, né? Aí o cara falou assim, aí, ó, Peter Jackson tá vendo TV lá agora, né? Aí eu, caralho, cara, Peter Jackson tá ali vendo TV agora, né? Tirei foto de uma casa qualquer, né? Com uma luz saindo, né? Falando em Senhor dos Anéis e nas maiores loucuras da vida, cara, tem um conhecido nosso que se não fosse ele ter conhecido uma mulher e se casado recentemente, ele ia investir tudo que ele tinha na vida em montar uma toca hobbit pra ele, cara. Puta merda. Ah, verdade, cara. Ele falou comigo, cara, ele mostrou as fotos, já tinha o terreno, ele tava estudando, o negócio que o americano já fez igual já, sabe? O cara ia gastar dinheiro pra morar na Toca. Cara, essa história é espetacular. Pior que ele tem meio que um biotipo de hobbit mesmo. É o que eu falei com ele. Se você constrói essa toca ali, você não vai sair dela nunca mais, cara. Que é dali pro abandono. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? Eu sou um grande fã de StarCraft e hoje em dia o nível é profissional, né? O pessoal tem torneios e tudo mais, né? E teve o evento aqui, né? Onde vem os melhores jogadores de todo mundo, assim, né? Todo mundo sabe os nomes, né? Quem é fã. E os caras jogam numa competição aberta que é basicamente como qualquer outro esporte, né? Você vai lá, tem uma plateia, você assiste no telão enquanto os caras jogam e tem comentários e tudo mais, né? O chamado eSports hoje em dia, né? Um prado muito forte que tá crescendo. E, cara, quando você chega lá, você se sente muito... muito nerd, assim, porque não tem um ambiente social como você esperaria, assim, de um jogo de futebol, né? Nego bebendo cerveja, comendo cachorro quente, né? Indo, né? Mulherada zoando, pessoal vestido, né? Com as cores do time e tudo mais. É só um bando de gente sentado esperando pro jogo começar como se estivesse vendo um vídeo no YouTube. Mas é engraçado, cara, porque assim... À medida que o jogo vai acontecendo, né, o pessoal começa a sair do armário mesmo, né? Então, assim, teve um momento lá que o cara resolveu mudar a tática e pegou um míssil nuclear, né? Um nuke. E aí, na hora que ele pegou a parada, cara, um cara que tava perto de mim, né? O clássico estereótipo mesmo, assim. Aqui tá bem frio, né? Então, o cara vestindo, assim, aquela roupa que só um nerd conseguiria vestir, nem consigo descrever, cara, assim. É tipo um cara de Seattle que deu errado, assim, sabe? Uma flanela muito fodida, 3 vezes maior do que era pra ser, o óculos grande, espinha, assim, um cara muito clássico. O cara tava só assistindo. Quando o cara escolheu o nuke e viu no telão, né, que o adversário lá, o cara que tava jogando, escolheu essa arma, esse cara inflamou, cara. Ele levantou, ele começou a bater palmas e começou a gritar. E aí a galera entrou na pressão, todo mundo começou a gritar junto. Aí de repente o lugar inteirinho, todo mundo torcendo pelo nuke, assim, pô, os óculos, né, enchendo de suor, nego, suando, ficando nervoso, olhando pra tela e tudo mais. E eu lá falando assim, caralho, véio, eu tô assistindo um pessoal jogar videogame com um monte de asiático à minha volta, gritando pro cara mandar uma bomba, né, na parada. Pois é, cara, eu fico vendo o nego xingando no Facebook, porra, esses torcedores de futebol aí, o cara não vê mais nada na vida, fica ignorante por causa dos negócios. Cara, cada um tem seu futebol, sacou? Com certeza. Cada um tem o seu ópio do povo, assim, né? E fica todo mundo apontando o dedo na cara do outro, falando que o do outro é errado, mas todo mundo tem o seu. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? Cara, e como é que o que era tão escroto ficou tão popular? Assim? O que aconteceu com a nerdice pra virar pop? Eu acho que o ponto marcante dessa virada é ali pro final dos anos 90, quando vem, eu não sei se vem primeiro o X-Men, se vem o Homem-Aranha 1, até mesmo o Senhor dos Anéis. Super produção de filmes com temática nerd. Eu acho que quando foi o Senhor dos Anéis foi mais forte, porque eu via um monte de gente pela rua carregando aquele calhamaço, muitos que devem ter virado praticamente desodorante, aquele livro que só fica debaixo do braço. Você vê que, de repente, as pessoas pararam e começaram a bater no peito pra falar, eu sou nerd. E aí, alguma coisa tava errada. Na verdade, foi o Matrix, né, cara? Matrix! O Matrix é que abriu as portas pra todo esse tipo de filme, porque o Matrix veio em 99, se eu não me engano, né? E os efeitos mostraram pra todo mundo que dava pra fazer filme de super-herói com um realismo bacana já, né? Então o X-Men já veio bem na cola, eu acho, um ano depois. E os X-Men tudo vestido de Matrix, né? Que tava todo mundo de preto, couro, caralho, a quatro. E usando as paradas parecidas, né? Tinha Bullet Time nos filmes e tal. E eu imagino que muita gente, quando tava assistindo Matrix, pensou nisso. Falou, caralho, finalmente vai dar pra fazer filme de herói. E aí foi um atrás do outro, né? É, mas eu acho que o Matrix ainda não é um filme nerd. O Matrix ainda tem um apelo de grande público. Ele lembra mais aqueles filmes de ação que tinha antigamente. Verdade. Agora, quando você teve do X-Men pra frente, ou do Senhor dos Anéis pra frente, ali as coisas estavam assim, realmente eu quero pegar o público de nicho. E de repente eles esqueceram o público de nicho. São filmes mais recentes, você tem que esquecer o público de quadrinho. E na verdade eu vou pegar quadrinho e fazer pra grande público. E aí foi a virada final. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: os caras inteligentes que apanhavam na escola cresceram, viraram formador de opinião, conseguiram empregos legais e usaram esses empregos, esses privilégios, pra disseminar nerdice, sabe? Eu vi um documentário do Rush outro dia, aliás, a nerdice musical aí. Porra, vai citar o Rush, toda a merda do mimimi vai ter a porra aí do Rush. Quem tava falando era o Matt Stone, que é um dos criadores do South Park. Deus. Falando que o sucesso do Rush nunca ia acabar por causa disso, porque quem ouvia Rush quando era moleque, hoje em dia tá escrevendo filme, livro e tal, e usando isso pra propagar o amor deles pela banda. Então eu acho que isso aconteceu com todas as coisas que eram objeto de culto nos anos 70, 80 e até 90. Star Wars, Star Trek, Senhor dos Anéis, Rock Balboa. Por que vocês acham que apareceram tanto filme de herói ao mesmo tempo, assim? Os executivos dos estúdios eram os moleques que eram fãs dos personagens, que estão realizando o sonho de ver esses caras no cinema, sabe? Aliás, tem uma outra coisa também, gente. É a questão da própria internet, porque antigamente você era o nerd, você era o cara e você não conhecia ninguém igual a você. Aí começou a ter, eu lembro lá, nos anos 90, o bate-papo nos sites, ou então o IRC, e aí você conseguia encontrar gente que era parecida com você. E com isso foi virando um grupo. Uma coisa que era o isolado, era o cara que apanhava sozinho numa escola, encontrou o cara que apanhava sozinho na outra escola e de repente os caras conseguiram ter um grupo. E era justamente o cara que gostava de tecnologia e tal e tava esperando por essa chance de virar a mesa, né, cara? Enquanto o pessoal ainda não tava acostumado a mexer tanto com internet, assim, os caras já estavam criando comunidade, disseminando aquele negócio, organizando um exército mesmo, né, cara? Pra mim, a principal questão do nerd hoje em dia é a criança nerd ser cool. Porque foda-se, se você tem 20 anos de idade é nerd, porque de qualquer forma, socialmente você já tem um pouco mais de manha, né? Mas assim, quando você tem 13 anos de idade e é nerd, você não tem nenhum trejeito social, né? Você é um cara muito isolado. Hoje em dia, se você é nerd com 13 anos de idade, você é aceito. Por quê? Por causa disso que você falou, do lance dos filmes, saudando a mesma coisa, dessa questão dos super-heróis, que começou a ficar uma parada mais aceita, e um lance que vocês não falaram que é importantaço, que eu não gosto, mas assim, é fundamental, que é o Harry Potter, né, cara? É uma parada que eu sinto pra caralho, assim, eu tenho muita inveja de quem teve Harry Potter na infância, porque a gente não teve uma literatura nos anos 90 que guiou uma geração inteira como foi Harry Potter, né? Velho, aos 17 anos eu comecei a ler Harry Potter e eu ia na livraria no primeiro dia pra comprar os livros, sabe? Eu acho que tem razão, foi um dos grandes responsáveis pela popularização da nerdice, porque é muito bem escrito, cara. Realmente parece que é um filme de aventura que você tá assistindo, assim, não é uma coisa pra nicho, assim. Não, calma aí. Ele é mal escrito pra cacete. Ele tem uma narrativa interessante, mas é mal escrito. Cara, eu não demais. Acho que seja mal escrito, não. Eu acho que parece Stephen King, sabe? É simples. Porra, é mal escrito pra cacete. Opa! É mal escrito demais. Cutuca não. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? E aí então finalmente chegou, né? Nerdice ficou pop. Saíram os filmes de super-heróis, saiu Harry Potter, todo mundo tá falando sobre cultura pop em tudo quanto é lugar. Quando começou a acontecer isso, como é que foi pra vocês viver o mundo dos sonhos? Sonho? Como é que é? Não foi sonho porra nenhuma pra mim. Eu também, eu concordo com o Diogo. Pra mim isso não foi sonho não. Muito ao contrário. Foi sonho pra você, Salimena? Você falou assim, caralho, finalmente, cara. Finalmente eu vou pegar a mulher falando Homem-Aranha. Não foi bem assim. Na hora eu não cheguei a pensar nisso. Mas depois de um tempo que aconteceu, esses filmes chegaram e tal, Senhor dos Anéis. Aí eu pensei, falei, pô, isso era tudo que eu queria quando eu era mais novo. Que esses livros, esses quadrinhos que eu li e tal, fosse passado pro resto do mundo inteiro e todo mundo visse o tanto que eles eram bons, assim. Eu pensei, a gente viveu nos nossos sonhos realizados, assim. Que todo nerd queria era ser aceito, não era? Não, cara, eu gostava muito, eu não sei, eu acho que eu posso ser diferente nesse sentido, mas eu gostava muito da sensação de exclusividade, das coisas, de ter as coisas que eram minhas. Nerd underground. Exatamente, é um nerd underground. Eu acho completamente condenável a sua postura, mas eu concordo com ela 100%, viu, cara? Aquela coisa que o pessoal fica debatendo de banda. Ah, não, porque o funk larga a banda quando ela vira pop e tal. Você gosta da banda ou você gosta de ser exclusivo? Não, cara, a gente gosta de ser exclusivo sim, sabe? A partir do momento que você vê um determinado tipo de pessoa que você não quer ser gostando daquilo que era só seu, é um sentimento ruim, cara. Tem que admitir isso. Claro. Eu acompanhei a carreira do Nissink, cara. Porra, pra caralho. Quando eles ficaram famosos... Porra, cara, meu mundo caiu. Parei. Eu tive que parar, né, cara? Porque, porra, todo mundo conhece agora. E o pior é que quem tá ouvindo acha que é piada... O Diogo tinha discografia do Backstreet Boys, meu amigo. Fazia a gente ouvir isso no carro nas nossas viagens, pô. Ninguém conseguia me amparar depois que eles terminaram, cara. Foi assim, porra, pior momento da minha vida. Eu tava falando com minha patroa aqui outro dia. Eu acho que o Diogo é a pessoa que mais é fã de Backstreet Boys que eu já conheci na vida, cara. E pior que é sério, eu não conheço uma mulher que gostasse tanto de Backstreet Boys assim. Me ajudou na tristeza e na alegria, cara. Aliás, quero mandar um abraço aí pro AJ. Espero que ele tenha superado já o alcoolismo. Estamos torcendo por você, AJ. Eu acho que essa coisa da exclusividade não é só minha, não. Aliás, quem era nerd antigamente, passou o lado ruim da nerdice, se sentiu meio traído nessa história de todo mundo agora é nerd. Ah, tá, eu era nerd na hora de tomar cuecão. Agora que é bonito ser nerd. Exatamente. O cara que era bombado. Caralho, muito virou bem nerd colocado, também. Cara. É aquela coisa que você pode virar igual quem sofreu a ditadura militar, né? Fala, não, a minha geração sofreu muito pra você estar aí onde você tá hoje, você não tá dando valor. É por aí, cara. É a coisa de fazer um filme da sua vida e colocar o dublê na cena do beijo, cara. É porra, você só pega a parte fodida da coisa. É, talvez seja isso, né, cara? Eu acho que a nerdice descontrolou porque os caras não estão sabendo dosar. A gente, na época, a sociedade, os bullies faziam a gente dosar o grau de nerdice. Então não era toda hora, não era sempre. A gente tinha que pensar em outras coisas também. Hoje em dia, como tudo é aceito, o cara vive na nerdice 24 horas por dia, né? E aí começa a aparecer o sujeito que passou do limite, começa a ficar chato. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Eu tomar chute na boca? Aqui, deixa eu fazer um desabafo de uma coisa que me dá muito ódio no coração. Essa existência desses neonerds aí, dessas pessoas que não eram nerds antigamente, que eram o cara popular da escola que se diz nerd, é uma merda, mas vá lá. Agora, o que me dá ódio de verdade são essas mulheres, que são, às vezes, ou mulheres que são bonitas, ou são mulheres que são quase bonitas, e que colocam um óculos só pra falar que são nerd. Ah, eu jogo videogame puta só pra que falar pariu, que são nerd. Cara. Puta que pariu. Isso aí é a versão nova da menina bonitinha que pedia pro cara retardado carregar os livros dela. Concordo. Só que aí a mulher faz isso abertamente. Agora a mulher fica se aproveitando dos mongolões, pagando de nerd, cara. Sim, é a senhora da friendzone, que sempre existiu, ué. A gente... Só que agora é bonito isso, gente. O negócio é o seguinte, tem um determinado tipo de mulher, que são as mulheres mais inteligentes, que elas veem que elas não precisam concorrer com as mulheres mais bonitas, nem com as mais gostosas, pela atenção dos melhores caras, né? Exato. A mulher faz uma covardia, né? Ela pega os caras que estão ali desesperados, porque não tem nenhuma mulher por perto, e ela vira e fala, pô, eu vou dar uma atenção pra esses caras, vou andar com eles. Aí ela vira uma deusa, sabe? Porque os caras não têm senso crítico, todos os caras do grupo se apaixonam por ela. Aí ela joga RPG, ela finge que gosta de quadrinho, ela assiste uns filminhos interessantes de vez em quando, só pra virar uma rainha, e dá certo. Assiste Big Bang Theory e já virou uma PhD, né, nerdice, né? Essa raça do Big Bang Theory, eita sériezinha de merda, é né, muito cara? Muito ruim, cara. É muito ruim. Eu comecei a assistir até curtindo, eu achava interessante e tal. Mas aí quando deu tipo segunda temporada que caiu minha ficha, sabe? Falei, cara, essa série é uma merda, sabe? É um festival de referenciazinha só pro cara que conhece aquilo se reconhecer ali e falar, ó, oh, falou do filme tal, ó, oh, citou o quadrinho tal. Ó, oh, um dia eu vou pegar uma loura peituda, né? Cara, pra mim o Big Bang Theory parece um Shoptime. Tudo aquilo que aparece no apartamento dos caras tem uma etiqueta de preço. Porque é um programa feito pra vender. Aí o Sheldon vai participar de uma Halo Night, então bota a propaganda do Halo. Saldanha, além de ser o nerd underground, Saldanha agora é o nerd underground socialista, né, cara? Comunista de merda ainda, né? Não, eu não acho problema vender, não, cara, mas o problema... Comunista! Comunista! Aponta o dedo, comunista! Cara, o que me chamou atenção nessa série, e quando eu vi que eu não era tão nerd igual eu pensava que eu fosse, cara, é que uma hora eu vi que aqueles caras são... Eles são horríveis, sabe? Eu não queria ser amigo do que esse cara, não. Eu queria bater neles na escola. O protagonista da série é insuportável. Concordo. Tá cuecão neles. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Eu tomar chute na boca? Assim como o resto da humanidade inteira, todos os nerds entraram juntos no Facebook. A gente viu a nerdice de frente, com o que é ser nerd de verdade. E cara, eu vou te falar que eu não gostei disso não, viu? Eu preferia quando o mundo era dominado pelos bullies. Por aí, a gente chegou num ponto que acho que deu a volta. Eu falei no início que antigamente bastava ser desajustado, que o nerd não precisava ser inteligente, não precisava ser culto, nada. Aí a gente chegou num momento que mudou o significado. Nerd era o cara que era inteligente, que era culto, que era ligado à cultura pop. Hoje em dia a gente tá chegando, dando a volta, tá voltando a ser o burro. Só que o burro não é mais desafiado. Cara, você tem cada idiota falando aí, cada borracha, cada retardamento mental. Ah, mas aí, Saldanha, eu vou definir o que é isso com uma palavra pra você, cara. Wikipédia. Quando você tava lá na década de 90 e você curtia alguma coisa, se você quisesse se aprofundar no tema, corria atrás pra caralho, ou seja, você ia em biblioteca, em locadora, procurava dar algum jeito de saber mais sobre o que você quer, sei lá, um livro ou um filme. Então assim, o cara tinha o mérito do conhecimento, ele era culto porque ele tinha o mérito de correr atrás da cultura. Hoje em dia você clica no mouse lá e você já é inteligentão, aí você paga de nerd fácil. Ou seja, o nerd não tinha popularidade, o nerd não tinha beleza, o nerd não tinha força física. O que ele tinha era saber as coisas que ninguém sabia. Isso foi usurpado dele e o pessoal acha lindo a popularização da nerdice. Pau no cu, cara. Isso aí foi um golpe. Mas, cara, é muito triste você pensar desse jeito. Era tão simples quanto personagem de RPG, né? Um cara servia pra bater, o outro pra ser inteligente, o outro pra ser rápido e tal, pô. Você tá entendendo errado, Salimena. Você tá pensando o seguinte. Ah, agora não precisa ser assim tão dividido, tão compartimentado. Só que o que aconteceu é o seguinte, o cara que batia aprendeu a fazer magia. E o cara que só fazia magia, hoje em dia não tem diferencial nenhum, porque ele... Caralho, só faz magia, o cara forte bate. Vou bater palma aqui pra... O cara que sabia fazer magia, porra, entrou na academia e agora sabe bater também, sacou? Não entrou, cara, não entrou. Isso é mentira, cara. Você olha na rua, você vai ver que tem um monte de gente aí. Tá? Não, hoje em dia todo mundo é um personagem multiclasse, cara. Você tem alguns caras que são personagens multiclasse, mas eles não fazem tão bem. Por exemplo, o cara é guerreiro nível 10, é mago nível 1. Aquele cara que era mago nível 10 se fudeu, porque ele sabia fazer aquelas magias que ninguém sabe. Mas foda-se, o cara resolve tudo no Magic Missile porrada. Sim, eu concordo. Eu acho que hoje em dia, quando era pra estar no décimo nível, todo mundo é guerreiro, barra ladrão, barra mago, barra clérigo de nível 2. O cara que era um especialista perdeu espaço no mundo. Not for me. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? I was gonna clean my room until I got high. Uma coisa que eu não aguento mais, velho. Nossa, puta que pariu, eu não aguento mais referência de Star Wars. Chega, pelo amor de Deus. É bebê vestido de Darth Vader, casamento de Stormtrooper, Mestre Yoda com maquiagem de Coringa, um monte de barango com aquele biquinho de lata horroroso da Princesa Leia. Já deu, né, cara? Você sabe que eu sou muito fã de Star Wars. Eu sou tão fã de Star Wars que hoje em dia eu não assisto mais os filmes. Porque eu tô embrenhando só no universo expandido, clássico, cara. Eu sou tão fã que eu não assisto mais. Eu acho que Star Wars era um negócio... eu gosto, eu sou fã da série também. Mas eu acho que é um negócio que cresceu até além do que devia. São filmes de aventura ali, né? Space Opera e tal. Divertido pra adolescente. Pô, é tão cheio de furo, tem Ewok. A prova que não é uma parada séria é essa já, né? Inclusive eu gosto até da trilogia nova também pra caramba. Vamos lá, já que eu tô horrorizando, eu prefiro a nova do que a velha. O Saldanha vai me matar agora, cara, mas eu não gosto de Star Wars. E pra ir mais fundo ainda, eu vou falar, hein. Eu acho Blade Runner um filme bem mais ou menos. Olha, Diogo, eu não vou brigar contigo não, porque eu entendo plenamente quem não gosta de Star Wars, cara. Porque eu gosto demais, eu acho que principalmente no universo expandido tem muita coisa maneira. Mas as pessoas reduziram Star Wars a fantasia de Darth Vader, fantasia de Mestre Yoda e fantasia de Princesa Leia. O Luke sumiu. Na cultura pop, o Luke vai aparecer, chegar uma hora que ele vai falar assim, quem que é esse cara? E eu acho legal que isso que a gente tá fazendo aqui, você virar pro Diogo e falar, pô, eu entendo você não gostar de Star Wars, é isso pra mim que tá faltando no resto do mundo, sabe? O que aconteceu é que a nerdice, esse amor obsessivo pela cultura pop, virou uma droga pra muita gente, assim, sabe? Para pensar, antes de mais nada é uma fuga da realidade, né? Te toma a vida social, porque, pô, imagina, por exemplo, quantas horas quem leu todos os Game of Thrones, quem fechou Skyrim de cabo a rabo, gastou com essas coisas. Ai, ai, 250 horas. Pois é, acabou a vida social do cara. Porque até mesmo dependendo do grau de doença do sujeito, ele acaba brigando com os outros amigos dele por causa de filme, de jogo e tal. Ah, não, não posso ser amigo de alguém que não acha o Batman do Nolan a melhor trilogia do cinema. Sabe? Puta merda, vai começar. Toda hora eu leio coisa desse nível no Facebook. Na verdade, eu tô aceitando o Diogo não gostar de Star Wars aqui no ar, depois eu vou falar com ele direito. Tô falando que o nego termina a amizade de verdade, porque, pô, a gente tá falando de gente que ameaça crítico de cinema de morte por causa de filme que nem saiu. É, foi o que aconteceu com esse último filme do Batman. Os críticos assistiram o filme antes e falaram, ó, não é tão bom assim. E ele ameaçou os caras de morte, sabe? Tiveram que tirar os comentários do Rotten Tomatoes do ar, sabe? Caralho. Então, pô, esse cara tá disposto a matar alguém por causa de filme, terminar a amizade não é nada demais, né, porra? Outra coisa, ah, não, nerdice não faz mal pra saúde, igual as drogas fazem. Cara, o que você acha que faz mais mal pra sua saúde? Fumar maconha ou pesar, tipo, 450 quilos, sabe? Porque, porra, um nerd que não tem nem tempo de sair de casa vai fazer exercício físico aonde? Só faz exercício físico com o braço só. Pô, tem gente inteligente se preocupando com filme de herói mais do que com a própria vida, sabe? Eu só discordo de uma parte do que você falou, Salimena. Tem gente inteligente. Cara, mas é, era tipo assim, era o cara que tava se dispondo a ser culto, a conhecer muita coisa, a ler muito, assistir muita coisa e tal. Só que o cara, tipo, deixou esse amor pela parada e além das coisas. Aí, cara, vira religião, sabe? Fica criticando religioso, o cara que é fã de futebol, de torcida organizada, é a mesma coisa. Qualquer gosto que você deixa extrapolar dentro da vida vira isso, cara. A palavra fã vem lá do fanático e é exatamente isso. Os caras estão ficando fanáticos. Ah, orgulho nerd. Tem orgulho de quê? Tomar chute na boca? As pessoas realmente levam a sério que existe uma briga entre Trekker e fã de Star Wars. Cara, você pode perfeitamente gostar das duas séries. Inclusive, hoje em dia, eu gosto muito mais de Star Trek que de Star Wars, cara. Cara, eu tento. Eu acho que por uma questão ideológica, até eu tento gostar de Star Trek. Será que isso, essas pessoas se fecharem tão fervorosamente dentro desses grupos, não é justamente pra buscar aquilo que a gente tinha antes, fazer parte do clubinho, ser especial? Mas a pessoa, é o seguinte, uma coisa é você fazer parte do clubinho e tem 5 pessoas, você tem uma certa autonomia. Outra coisa é você fazer parte de um clube satânico, você tem uns dogmas fechados. Eu entendi, você fazer parte de um cu. Humor inteligente, a gente viu aqui, né, cara? Mas é isso, cara, você fazer parte de um cu, é isso mesmo, cara. É fazer parte de um cu que tem dogmas fechados, tem dogmas, você já entra, você só as pregas. O dilema da semana. Alternativa 1: comer a mulher que quiser, fazendo cosplay do que você quiser, mas depois você vai ter que bater uma bronha para uma criatura asquerosa que habite o mesmo universo da mulher. Por exemplo, comer a princesa Leia, mas depois bater uma bronha pro Chewbacca. Alternativa 2: ter 7 jantares diferentes com Alan Moore, Bill Watterson, Stephen King e quaisquer outros escritores da sua preferência. Mas depois você vai ter que ler todas as fanfics de X-Men e Senhor dos Anéis existentes, inclusive as eróticas. Alternativa 3: viver em carne e osso sem chance de morte, aquela aventura preferida de RPG. Mas depois ter que passar o resto da sua vida sem visitar o RedTube, Brazzers ou qualquer site pornô. Alternativa final número 4: ter um orçamento ilimitado para produzir, roteirizar e dirigir, também conhecido como Shyamalan, aquele filme que você sempre achou que seria melhor do que clássicos como Blade Runner, Akira e 2001 e afins. Mas, duas coisas. Um, você vai ter que tatuar em Klingon os dizeres: eu gosto de pica e acho o Trekker tudo retardado. Dois, você teria que visitar uma vez por ano uma convenção de Trekkers. Salimena, Saldanha, qual vocês escolheriam? Alternativa 4, fácil. Pra mim, sem dúvida, alternativa 3. Até mesmo porque se é o RPG, meu RPG favorito, carne e osso, eu não vou precisar mais de RedTube, de Brazzers, nada disso. Cara, e é muita ingenuidade sua você achar que nesse mundo de hoje não existe uma quantidade enorme de gente que bate punheta com Chewbacca. Na verdade, vocês dois não passaram no teste. Quer dizer, passaram, mas aí depende da perspectiva, né? Assim como ouvinte. Se você não perguntou sobre nenhuma dessas referências que eu falei, que é tudo referência de retardado, então quer dizer que você é um nerd. Parabéns ou não. só uma coisa, falei mal do Cornel, falei que prefiro a trilogia nova, só tá faltando uma coisa pra mim. Acho Mass Effect uma porra chata pra caralho. Eu acho os filmes do Tim Burton melhor do que os do Nolan. Eu achei o remake do Goonies melhor do que o original.